Acho que estou apaixonado pelo outono. Eu hoje acordei, saí para brincar, e o dia estava lindo, deu vontade de cantar. O cheiro das maçãs e as folhas pelo chão, o outono está chegando, que linda estação. As folhas logo vão cair, um bom casaco é bom vestir, correr no parque agora eu vou. O outono já chegou, o outono já chegou. Vem logo antes do inverno, sempre chega assim. O dia de ação de graças e o Halloween. Abóboras sorrindo, enfeitando o salão. É tão bom ver que bem-vindo mais uma estação. As folhas logo vão cair, um bom casaco é bom vestir. Correr no parque agora eu vou. O outono já chegou, o outono já chegou. Os dias são mais curtos, mas tem tanta diversão. O vento é gelado, mas o sol dá proteção. Eu me sinto tão alegre que pode acreditar. Eu vou correndo pro jardim, nas folhas eu vou mergulhar. As folhas logo vão cair, um bom chapéu é bom vestir. Tão feliz agora eu sou. O outono já chegou, o outono já chegou.